És minha cabeça. Obrigado, senhor. Antífono de Siracusa, por que obrigado? Drômio de Siracusa, ora, senhor, por essa coisa que me destes por coisa nenhuma. Antífono de Siracusa, na próxima vez me corrigirei, dando-te coisa nenhuma por alguma coisa. Mas dizei-me, senhor, já são horas de jantar. Drômio de Siracusa, não, senhor, a carne ainda não ficou como eu estou. Antífono de Siracusa, como assim, senhor? Que é que lhe falta? Drômio de Siracusa, ser batida. Antífono de Siracusa, perfeitamente, senhor. Com isso ela ficará seca. Drômio de Siracusa, nesse caso, peço-vos não provar o bocado. Antífono de Siracusa, vossas razões. Drômio de Siracusa, para não ficar descolérico outra vez e não tornardes a me bater. Antífono de Siracusa, então, meu senhor, aprendei a gracejar só quando houver ocasião, porque para tudo há tempo certo. Drômio de Siracusa, era o que eu ousaria contestar, antes de haverdes ficado tão colérico. Antífono de Siracusa, em que razões vos firmais, senhor? Drômio de Siracusa, ora, senhor, em uma razão tão reluzente como a careca reluzente do velho tempo. Antífono de Siracusa, vamos ouvi-la, então. Drômio de Siracusa, quem é calvo por natureza, em tempo nenhum recupera o cabelo. Antífono de Siracusa, não lhe seria possível conseguir isso por meio de um processo de posse absoluta. Drômio de Siracusa, sim, protestando pela posse de uma peruca, para ficar de posse dos cabelos de outra pessoa. Antífono de Siracusa, por que motivo o tempo é tão sovina de cabelo, quando é certo que este cresce com tanta liberalidade? Drômio de Siracusa, isso é bênção que ele reserva aos animais. O que ele nega aos homens em cabelo, dá-lhes em inteligência. Antífono de Siracusa, e por esse motivo que muita gente é dotada de mais cabelo do que inteligência. Drômio de Siracusa, mas não há quem tenha inteligência para perder o cabelo. Antífono de Siracusa, concluíste há pouco que as pessoas de muito cabelo são lorpas destituídos de espírito. Drômio de Siracusa, quanto mais lorpa, mais cabelo perde. Contudo, perde sempre com alegria. Antífono de Siracusa, e a razão disso? Drômio de Siracusa, são duas as razões, senhor, e ambas de peso. Antífono de Siracusa, de peso é que não devem ser. Drômio de Siracusa, razões seguras, pelo menos. Antífono de Siracusa, diz e quais são elas. Drômio de Siracusa, a primeira é economizar o dinheiro que deveria gastar com o penteador. A segunda, ficar livre de lhe cair o cabelo na sopa. Antífono de Siracusa, durante todo esse tempo, querias provar que não há tempo para tudo. Drômio de Siracusa, e consegui, ó, senhor, a saber, não há tempo para recuperarmos o cabelo perdido pela natureza. Antífono de Siracusa, mas não apresentaste razão substancial do porquê de não haver tempo de recuperá-lo. Drômio de Siracusa, então, corrijo em tempo. Por ser calvo o tempo, há de ter até o fim do mundo seguidores calvos. Antífono de Siracusa, previa que a conclusão ia ser calva. Mas, devagar, quem é que nos está a fazer sinais dali? Entram Adriana e Luciana. Adriana, sim, sim, Antífono, o conspecto franzé, lança-me olhar severo. A outras mulheres dedica só blandices. Tua esposa não sou, não sou Adriana. Houve já tempo em que espontaneamente me juravas que nenhuma palavra te era música aos ouvidos, os olhos coisa alguma te distraía, nada te causava prazer ao tacto, ao paladar comida nenhuma te sabia, senão minha fala, e o conspecto meu, o meu contacto, e o assado que por minha mão te dava. Que aconteceu, querido esposo, para que estranho, assim, ficasses de ti mesmo? Sim, de ti mesmo, disse, pois te encontras afastado de mim, que inseparável sendo de ti, me considero ainda melhor que a melhor parte de ti mesmo. Pois sabe, meu amor, fora mais fácil no mar deitares uma gota de água para, intacta, depois a recolheres, sem adição nenhuma ou qualquer perda, do que sem mim de mim te retirares. Como ficarás no âmago ferido se, quando nada, alguém fosse contar-te que eu era licenciosa e que este corpo a ti, só, consagrado, ora poluído pela bestial luxúria se encontrava? Em tua indignação, não me cuspiras, aos pés não me calcaras, nestas faces não jogaras o nome de marido, não me rasgaras a manchada cuti da fronte infiel, e desta mão perjura a aliança nupcial não arrancaras, com a maldição quebrando a do divórcio. Sei que o farias. Pois então não tardes. A mancha do adultério em mim se alastra. Trago no sangue o crime da luxúria, pois se ambos somos um, e priváricas, na carne trago todo o teu veneno, por teu contágio me tornando impura. Ao nosso leito, pois, se infiel aliado, só assim serei púrito honrado. Antífolo de Siracusa, falais comigo, mui graciosa dama. Não vos conheço, pois há 2 horas que a Éfeso cheguei, tão estrangeiro à cidade como a isso que dissestes. Sou de espírito parco de recursos para entender sequer vossos discursos. Luciana, ora, irmão. Pode o mundo mudar tanto? Quando a mana trataste desse modo? Ela mandara te chamar por Drômio, Antífolo de Siracusa, por Drômio. Drômio de Siracusa, por mim. Adriana, por ti, e esta resposta me trouxeste, que ele te esbofeteara e, com seus golpes, dissera não ser dele a minha casa e que eu consorte sua jamais fora. Antífolo de Siracusa, conversaste, senhor, com esta senhora? Qual a intenção de toda esta conjura? Drômio de Siracusa, eu, senhor, nunca vi até este instante. Antífolo de Siracusa, ementes, vilão. Que há pouco, no mercado, me transmitiste esse recado mesmo. Drômio de Siracusa, eu nunca lhe falei em toda a vida. Antífolo de Siracusa, como sabe ela, então o nosso nome? Só se é inspiração. Adriana, como desdiz de tanta gravidade desta arte conchavar com vosso escravo e espicaçá-lo a me fazer pirraças. Seja embora eu culpada de tudo isso, não me façais assim tão mau serviço, aumentando com vossa zombaria a imensa dor que a vida me abrevia. De vos não mais me afastarei, ó. Ride. Sois o Olmo, meu marido. Eu, vossa vide, cuja fraqueza vossa força aliada em rijeza e trampontos forma-se acendrada. Entre nós não há linha divisória, se não for, tão, somente, a vil escória da turba parasita, erva daninha, musgo e o mais que no tronco cresce azinha, que, por falta de desbaste corte, te causa confusão e te dá morte. Antífolo de Siracusa, fala comigo. Sinto-me abalado, em sonhos, pois, tê-la-ia desposado. Ou durmo, ainda, e penso ouvir tudo isto, julgando ver o que jamais hei visto. Enquanto certa for esta incerteza, deterei a ilusão com mais firmeza. Ou durmo, ainda, e penso ouvir tudo isto, julgando ver o que jamais hei visto. Enquanto certa for esta incerteza, deterei a ilusão com mais firmeza. Luciana, Drômio, vai por a mesa com os criados. Drômio de Siracusa, ó Deus do céu, perdoai os meus pecados. Estamos num país de fadas lindas, de elfos, corujas, de ilusões infindas. Façamos-lhe a vontade. Do contrário, nos chupa o sangue espírito nefário. Luciana, por que não andas, peste? Vamos, Drômio, não me mudes a casa em manicômio. Drômio de Siracusa, fui transformado, mestre? Eu não sou eu. Antífolo de Siracusa, foste, sim, eu também já não sou eu. Drômio de Siracusa, não valho, como gente, um só pataco. Antífolo de Siracusa, a forma ainda conservas. Drômio de Siracusa, de macaco. Luciana, se em algo te mudaste, foi em burro. Drômio de Siracusa, é certo. Ela me dá capim e eu zurro. Se habituado eu não fosse a levar cela, saberia também o nome dela. Adriana, basta. Basta. Não mais hei de portar-me como uma tola, que a mão leva aos olhos para chorar, enquanto o amo e o criado de minha dor se riem. Já está pronto, senhor, nosso jantar. Drômio, de guarda ficarás no portão. Hoje, marido, jantaremos em cima. Hei de obrigar-vos a me contar as vossas peraltices. Ouve, malandro. Caso alguém procure teu patrão, dize que ele jantou fora. Veda a todos a entrada. Mana, vamos. Drômio, tu ficarás como porteiro. Antífolo de Siracusa. A parte. Isto é céu, terra, ou inferno verdadeiro? Durmo ou velo? Sou louco ou tenho juízo? Meu nome ela repete com um sorriso. Pouco importa. Vejamos se isto dura. Com ela embarcarei nesta aventura. Drômio de Siracusa, mestre, é força que eu faça de porteiro. Adriana, se queres conservar o coco inteiro. Luciana, vamos, Antífalo, o jantar primeiro. Saem. Ato terceiro. Cena 1. Diante da casa de Antífalo de Éfeso. Entram Antífalo de Éfeso, Drômio de Éfeso, Ângelo e Baltazar. Antífalo de Éfeso, desculpai-me, meu caro senhor Ângelo, mas minha esposa fica atrabiliária, quando fora de casa eu me demoro. Diz-lhe que ficamos distraídos na oficina, a admirar vossa perícia. Na confecção de sua gargantilha, que amanhã lhe trarei sem falta a casa. Ora vede, afirmou-me este molandro que me havia encontrado no mercado, que lhe bati e reclamara, instante, 1000 marcos de ouro. Enfim, que renegara minha esposa e meu lar. Então, borracho, que pretendias ao dizer aquilo? Drômio de Éfeso, dizei, senhor, embora o que vos agradar, mas os sinais da sova eu poderei mostrar. Fosse eu de pergaminho e vossa mão de tinta, leríeis vossa firma em letra muito distinta e poderíeis ver o que de vos eu penso. Antífalo de Éfeso, penso que sois um asno. Drômio de Éfeso, aliás mostrais bom senso, que outra coisa não é quem, por causa de nada, aguento o dia todo impropério e pancada. Mas se asno puro eu sou, convém ter descuidado, porque não vos alcance um coice delicado. Antífalo de Éfeso, triste me pareceis, meu caro Baltazar, mas ficareis alegre à mesa do jantar. Baltazar, com tanta gentileza, é que eu posso esperar. Antífalo de Éfeso, peixe e carnes, amigos, esplendem mais à mesa. Muita conversa é indício, às vezes, de avareza. Baltazar, banal coisa é comida. A boa prosa é rara. Antífalo de Éfeso, mas uma mesa escassa a boca torna amara. Baltazar, a gentileza à mesa é hóspede eloquente. Antífalo de Éfeso, quando avaro é o hospedeiro e o convidado doente. No entanto, se primor não for minha comida, ao menos com prazer vos será oferecida. A porta está fechada. Abri-la manda Azinha. Drômio de Éfeso, Brígida, e Madalena, Bárbara, Joaninha. Drômio de Siracusa. Dentro. Cretino, idiota, alarve, estúpido, demente. Vai-te embora, ou, calado, senta-te ao batente. Por que chamar um bando, assim, de servas tontas, quando mas já é demais? Pensas que me amedrontas? Drômio de Éfeso, quem é que em nossa casa ora faz de porteiro? Ficar aqui não pode o mestre o dia inteiro. Drômio de Siracusa, dentro. Ora, que vá pescar. Deixe de cretinismo, se não, com frios pés apanham reumatismo. Antífalo de Éfeso, abre logo. Ou uma tunda esperas que eu te dê. Drômio de Siracusa, dentro. Abrir, caro senhor. Falta saber por quê. Antífalo de Éfeso, por quê? Para jantar. De fome estou varado. Drômio de Siracusa dentro. Então ide a outra parte, aqui já houve assado. Antífolo de Éfeso, quem és, que assim me pões de minha casa fora? Drômio de Siracusa, dentro. Drômio, caro senhor, gentil porteiro agora. Drômio de Éfeso, roubaste-me, vilão, o ofício e o próprio nome. Aquele me valeu estar morrendo a fome, o outro me rende mais, pancada e insultos a esmo. Mas se tivesse sido, há pouco, Drômio mesmo, por outro nome o teu terias já trocado e desejarás ser mero asno do mercado. Lúcia. Dentro. Drômio, que barulheira é essa no portão? Quem bate assim? Drômio de Éfeso, é o mestre, Lúcia. Abres ou não? Lúcia. Dentro. Chegou tarde demais. Vai, diz ao patrão isso. Drômio de Éfeso, sorrindo muito, ó Deus! De tanto reboliço. Mas conheceis, acaso, um dito muito certo, de que uma boa sova, às vezes, Lúcia dentro, ó! Decerto. Faz esquecer a fome a quem não vê comida. Drômio de Siracusa. Dentro. Se tu te chamas Lúcia, ó Lúcia, és bem sabida. Antífolo de Éfeso, pequena, não me ouviste. Aqui fala o patrão. Lúcia dentro, já vos perguntei isso. Drômio de Siracusa, dentro. E vos dissestes não. Drômio de Éfeso, boa resposta, agora. Estamos mão por mão. Antífolo de Éfeso, vamos, idiota, abri. Lúcia dentro, pois não, caro senhor. Mas primeiro contai-me a causa desse ardor. Drômio de Éfeso, mestre, arromba a porta. Lúcia dentro, assim, malhar de rijo. Antífolo de Éfeso, deixa, que, após abri-la, a prosa eu te corrija. Lúcia dentro, se eu chamar pelas guarda, ireis todos de embrulho. Adriana, dentro. Drômio, que significa a porta esse barulho? Drômio de Siracusa dentro, que posso eu vos dizer? Mas estranhar não há de quem tiver visto o que eu já vi nesta cidade. Antífolo de Éfeso, esposa, quero ver. Te, a fome não me importa. Adriana, dentro. Tua esposa, tratante. Afasta-te da porta. Drômio de Éfeso, esse tratante, mestre, a honra vos deixa torta. Ângelo, não acharemos cá nem prosa nem comida. Baltazar, e nós a discutir qual fosse a preferida. Drômio de Éfeso, emendai-os, mestre, entrar, que a fome é desábrida. Antífolo de Éfeso, há qualquer coisa no ar que nos impede a entrada. Drômio de Éfeso, com essa capa, mestre, o frio é quase nada. Nós gememos cá fora, enquanto na lareira, lá dentro, o fogo estrala. É bela brincadeira. Antífolo de Éfeso, vou arrombar a porta e a todos dar o troco. Drômio de Siracusa, dentro. Vinde, que eu vos prometo abrir em dois o coco. Drômio de Éfeso, fácil é prometer, mas com facilidade não se transforma em ato um soco de verdade. Drômio de Siracusa, dentro. Vejo que de apanhar tu tens muita vontade. Drômio de Éfeso, vamos, deixa-me entrar. Quero ir até a cozinha. Drômio de Siracusa. Dentro, pois não, caro senhor. Mas só quando a galinha apenas já não tiver o peixe reluzente puder no mar viver sem guerras e contente. Antífolo de Éfeso, vou arrombar a porta. Arranje uma alavanca. Drômio de Éfeso, uma alavanca, mestre? Agora, sim, a tranca no gajó vai saltar e, como o seu peixinho sem guerras, ele passa a bocejar sozinho. Antífolo de Éfeso, a alavanca. Depressa. Há muita urgência. Baltazar, em tudo. Amigo, é de mistério paciência. Com isso fazeis guerra à vossa própria reputação, chamando para dentro do âmbito da malícia a honra impoluta de vossa digna esposa. A comprovada prudência que lhe é própria, a alta virtude, os anos, a modéstia, valer fazem a seu favor alguma causa oculta para tal proceder, a qual vos foge. Não o duvideis, senhor, mas é certeza que ela vai desculpar-se, revelando-vos o motivo de estar fechada a porta. Deixai que eu vos oriente neste passo. Retirai-vos paciente. Vamos todos jantar no Tigre, e quando já for noite, sozinho voltareis para saberdes a razão desta insólita recusa. Se vos dispondes a empregar violência numa ocasião de tanto movimento, hão de surgir, por certo, comentários que, pela turba ignara propalados, a despeito do vosso nome limpo, acolhida acharão por toda parte, até mesmo na vossa sepultura, quando já não viverdes. Que a calúnia, como bens transmitidos por herança, sempre cresce onde vem a encontrar ança. Antífolo de Éfeso, tendes razão. Vou retirar-me quieto e, embora a contragosto, e de esforçar-me por parecer alegre. Ora me lembro de uma donzela de agradável prosa, bonita, espirituosa, algo estovada, mas, no fundo, gentil. Por causa dessa criatura minha esposa, sem motivos para isso, vos afirmo, muitas vezes tem feito cenas de ciúme incríveis. Vamos jantar com ela. A Ângelo. Ri de cadeia buscar em vossa casa, pois já deve estar pronta, e levai-a ao porco, espinho que é onde mora a mulher de que vos disse. Vou dar-lhe essa cadeia, mas que seja só para minha esposa ficar fula. Nossa hospedaria ganhará um presente. Ide, senhor, não percais tempo, a urgência. Já que meu lar se me tornou inimigo, verei se a lhes bem estar consigo. Ângelo, pretendo lá chegar dentro de uma hora. Antífolo de Éfeso, vai ficar cara a brincadeira, embora. Saem. Cena 2. O mesmo. Entram Luciana e Antífolo de Siracusa. Luciana, como se dá que te hajas esquecido dos deveres de esposo? Que a sincera floração de um amor tão belo e fido tenha fanado em plena primavera? Na construção, o amor só faz ruínas. Se desposaste minha irmã somente pela sua riqueza e ora abominas, se, ao menos, com ela mais clemente. Se amas a Lures, usa de cautela. Esconde o falso amor no manto escuro. Não faças desses olhos a janela por onde ela entreveja o seu futuro. Arauto da desonra, não consintas que tua língua se torne. A deslealdade se mascara com frases indistintas que o sentimento revelar não há de. Sede olhar meigo, ao vício da aparência de alacre mensageiro da virtude. Guardem todos os atos conveniência, embora abrigues no imo o crime rude. Ensina santidade ao vício imundo, se perjuro em segredo. Por que dares de ti conhecimento a todo mundo? Que malfeitor assume os próprios ares? Duplamente a ofendeste, quando, à mesa, mostraste que traidor foste ao seu leito. Bastarda fama alcançará a vileza, se de fraseado se valer com jeito. Pobres mulheres! Dai-nos a ilusão de que somos realmente idolatradas. Deixai a luva e retirai a mão, que ainda vos perdoarão essas coitadas. Voltai, por isso, mano, sem demora. Ri de falar com a mana e consolá-la, que um halo santo é insensatez decora, quando promove paz fingida fala. Antífolo de Siracusa, suave senhora, ignoro o vosso nome, nem sei por que prodígio o meu soubestes, a não ser que a beleza se vos some algo de espírito e poder celestes. Ensinai-me a pensar, doce criatura. Mostrai a minha inata grosseria, fraca, propensa a errar, de essência impura, da vossa amiga voz toda magia. Por que lutais contra minha alma ingênua, levando-a por caminho não trilhado? Sois deusa. Desejais que de alma estrênua, depois de eu renascer, fique dotado? Então me transformai, que ao vosso encanto nada terei a pôr. Mas, se é verdade que eu sou eu mesmo, o irreprimível pranto de vossa bela irmã fazer não há de que eu me convença de que sou casado nem de que ao leito dela fui perjuro. A vós é que me sinto agrilhoado, a vós, tão só, me prende o amor mais puro. Oh! Não me arrastes, divinal sereia, com tua voz a perecer nas ondas que tua irmã provoca. A mágoa alheia não deve preocupar nós. Não te escondas de minha vista. Deixa que o teu canto pleiteie a tua causa. A coma de ouro sobre as ondas espalha, porque o espanto me leve a cobiçar esse tesouro. E nesse leito, assim, acalentado pela ilusão, encontrarei a morte, sem mal dizer, contudo, do meu fado. Que morra o leve amor, se não tem sorte. Luciana, que espécie de loucura vos domina? Antífalo de Siracusa, não é loucura, é a minha triste sina. Luciana, de vossos olhos nasce a causa disso. Antífalo de Siracusa, por perto estardes, sol, eis o feitiço. Luciana, contemplai minha irmã desventurada. Antífalo de Siracusa, olhar à noite, amor, é não ver nada. Luciana, não me chames de amor, sem minha mana. Antífalo de Siracusa, a irmã da mana. Luciana, a mana. Antífalo de Siracusa, ó desumana. És tu mesma, de mim a melhor parte, que dos meus olhos a visão reparte, o coração mais caro deste peito, minha sorte, meu único direito de entrar no céu, o céu de minha vida, quanto almeja a minha alma, de atrevida. Luciana, diz isso tudo a minha irmã, somente. Antífalo de Siracusa, se, pois, tua própria irmã, que, eternamente, terás aos pés meu coração rendido. Mulher não tenho, tu não tens marido. Dá-me a mão. Luciana, acalmai-vos um momento. Vou da mana buscar o assentimento. Sai. Entra Drômio de Siracusa, apressado. Antífalo de Siracusa, que é que há, Drômio? Aonde vais com tanta pressa? Drômio de Siracusa, reconheces-me, senhor. Sou Drômio, realmente? Sou vosso criado. Eu sou eu mesmo. Antífalo de Siracusa, sim, és Drômio, és meu criado, és tu mesmo. Drômio de Siracusa, pois eu sou um asno, sou criado de uma mulher e não estou em mim mesmo. Antífalo de Siracusa, que mulher, homem? E de que modo não estás em ti mesmo? Drômio de Siracusa, ora essa, não estou em mim mesmo, por pertencer a uma mulher que me reclama, uma mulher que me persegue, uma mulher que me quer para si. Antífalo de Siracusa, e que direito ela se arroga, para te reclamar como dela? Drômio de Siracusa, o direito que poderíeis ter sobre o vosso cavalo. Como besta legítima é que ela me quer, isto é, não por eu ser besta, de fato, mas por ser ela uma criatura bestial. Antífalo de Siracusa, quem é ela? Drômio de Siracusa, um corpo respeitável. Sim, um desses corpos a que não nos podemos referir sem acrescentarmos. Salvo vosso respeito. Tive sorte muito magra nesse enlace, apesar de se tratar de um casamento extraordinariamente gordo. Antífalo de Siracusa, que entendes por casamento gordo? Drômio de Siracusa, ora, senhor, é porque se trata de uma cozinheira que é só enxúndia. Não sei de que modo utilizá-la, se não for aproveitá-la como lâmpada para fugir dela, valendo-se de sua própria luz. Posso vos afiançar que a sua rodilha ensebada poderia arder durante o inverno da Polônia. Se ela viver até o dia do juízo final, há de arder uma semana mais do que o mundo. Antífalo de Siracusa, de que cor é ela? Drômio de Siracusa, negra como estes sapatos, mas de rosto não tão limpo, e isso por suar tanto, que poderíamos patinhar com lama acima dos sapatos. Antífalo de Siracusa, é defeito que se corrige com a água. Drômio de Siracusa, impossível, senhor. Isso faz parte dela. Nem todo dilúvio de Noé chegaria para limpá-la. Antífalo de Siracusa, como se chama? Drômio de Siracusa, Vera, senhor. Mas seu nome 3/4, isto é, uma vara e 3/4 não alcançariam de uma outra anca. Antífalo de Siracusa, então é larga de verdade. Drômio de Siracusa, não mede mais dos pés à cabeça do que de uma outra cadeira. É esférica. Parece um globo terrestre. Eu seria capaz de encontrar nela todos os países do mundo. Antífono de Siracusa, em que parte do seu corpo se encontra a Escócia? Drônio.